duas longe, largado na rua. Doido pirado de quina pra lua, tentando esquecer uma louca paixão. Eu sou assim, apaixonado pelos bares da vida, bebendo e chorando por essa bandida que tanto estrago fez o meu coração. E cada vez que eu ligo o som do carro, uma canção me traz boas lembranças de você, aí eu bebo mais. Fico entregue às paradas, sem ele e nem beira. É bebedeira e é pesado, só acaba se eu cair no chão. A sono traga o remédio dessa solidão. Vou curar minha tristeza hoje aqui na mesa. Arrei a cerveja que eu quero beber, que eu quero esquecer os olhos dela, o perfume dela. Hoje eu quero esquecer. Arrei a cerveja que eu quero beber, arrei a cerveja que eu quero esquecer. E se eu passar mal e baixar no hospital, deixe logo eu morrer. E se eu passar mal e baixar no hospital, deixe logo eu morrer. Apaixonado pelos mares da vida, bebendo e chorando por essa bandida que tanto estrago fez o meu coração. E cada vez que eu ligo o som do carro, uma canção me traz boas lembranças de você, aí eu bebo mais. Fico entregue às paradas, sem ele nem beira. É bebedeira e é pesado, só acaba se eu cair no chão. A sono traga o remédio dessa solidão. Vou curar minha tristeza hoje aqui na mesa. Arrei a cerveja que eu quero beber, arrei a cerveja que eu quero esquecer. Os olhos dela, o perfume dela, hoje eu quero esquecer.